Somos uma massa sólida. Descemos a ladeira tipo lava quente. Destilamos o deleite de estar presente, existindo em sintonia com o espaço físico. Cantamos em coro com as incertezas de um dia de sol que ilumina a copa das árvores, pois somos frutos da imaginação de um louco Deus. Só nos resta vibrar o dia e sua excelência. Abraços, beijos, sorriso, eterno presente hino. Botar o bloco na rua, desocupando marasmo. Unir forças e mostrar que o certo é pra ser mudado. O novo já nasce velho, cantigas ressampliadas. Vem ver a banda passar, tocando a retropicalha. Caminhando junto ao tempo e aos quatro elementos. O manicômio é que mesmo, mano, então é melhor vir 100%. Quanto mais obstáculo bota, mais alto a gente pula. Sem auxílio, apoio, patrocínio, ampola. Vontade de ser colaborativo, regenerativo em sua relativa. Radioatividade, pra nas ondas do rádio geral ficar na atividade. Dos nativos aos indivíduos da cidade. Cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto de você. Pra cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto de mim. Cada vez mais certo, cada vez mais certo, cada vez mais certo de vencer. O bloco vai passar por aqui. Por aqui. O bloco vai passar por aí. Por aí. O bloco vai passar por aqui. O bloco vai passar por aí. Se reconhece o que é legítimo pela força do grito. Vou pra rua, penso, questiono, logo existo. Resistimos, coexistimos, insistimos. Fazemos canções e transformamos hinos. Pela lágrima e pelo suor, pelo sentido da vida que liga tudo ao amor. Pelo pólen da flor que perfuma o saber. Pelo presente dividido, divino poder viver. A palavra das perguntas, o silêncio das respostas. Dois braços, duas pernas, uma mente disposta. Corre atrás do que é seu, mano. Aqui o tempo não passa, é a nós que tamo passando. E quem nunca errou, que tá aqui a primeira pedra. Parte de um ciclo que uma hora se encerra. A natureza nunca erra. A terra não é do homem, o homem que é da terra. Somos uma massa sólida. Descemos a ladeira tipo lava quente. Destilamos o deleite de estar presente, existindo em sintonia com o espaço físico. Somos uma massa sólida. Descemos a ladeira tipo lava quente. Destilamos o deleite de estar presente, existindo em sintonia com o espaço físico. Carnaval da insânia, ansiedade inflama. Vontade do regalo da infâmia. Eu digo que aprendi com cada casta. Com os fracos, com os casca, vi que herdei a tendência pra cisânia. Me chamam de vadio, ei, mostro minha zona. Entra no meu balaio que eu inflo teu vazio. Sente a malandragem, os bela nós rifa. Se os leques tem cifras, mina tem padrão, viva. Convenção moral, indução vendaval. Luxúria em seu escopo, corpo capital. Perturbando o sono do injusto, trocando ideais. Vem pra rua, sente a reação do jovem audaz. Nós somos guerreiros anônimos, poetas autônomos. Conheço bem as ruas porque são meus cômodos. Delas somos donos e vamos rir de tudo que passamos pra chegar até aqui. O bloco vai passar por aqui. O bloco vai passar por aí. O bloco vai passar por aí.